trazer boas novas para mim. Vento vem soprar tudo que é ruim. Vento vem mostrar como eu devo sonhar. Vento vem dizer como alcançar ao amor de alguém muito especial, que dá cores ao vento, que faz nascer o sol. Esse amor é capaz de mudar o mundo, muda o sentido, faz nascer de novo. Eterno, nosso sonho é eterno, nosso amor é eterno, nosso elo é eterno, eterno, nosso sonho é eterno. Nosso amor é eterno, nosso elo é eterno. Nosso amor é eterno, nosso elo é eterno.